Não tô distante um tempo atrás. Junto com os cria fervendo no baile. Disfarce na régua, cavalo de Troia. Giro de bode, grau na magrela. Mina perversa que é nós que é o toque. Garrafa na mesa, muito malote. Vida melhora conforme nós trampa. Conta pro homem, nós que te banda. E de lá pra cá, morreu uns parceiros. Crime levou uns verdadeiros. É, não deu tempo de ver nós no palco. Mas tava juntão quando era no assalto. Tiro pro alto, comida na mesa. Dinheiro, fartura, melhor aparência. Nossa vivência, passa pros cria. É, nada muda se tu não mudar. O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí, sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. Os mano que eu cresci, queria tá aqui. Vendo o progresso, nós evoluir. Roubando a cena, contando as notas. Andando de meca, fumando verdola. Longe do crime, igual eu tô deles. Cheio de hype, igual Fireblade. Tô afiado, katana do Blade. Jovem pra sempre, tô pique da baby. A vida mudou, meus parça, é nós embaça. Tirando onda na praia, tacando fogo no racha. Racista me vê vira brasa. Os mano da norte te raja. Tô no perito em casa e pá. O crime tá aí e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar. O crime tá aí e sempre vai tá, fazendo sorrir, fazendo chorar.